Bom, meus amigos, boa noite. Nós vamos hoje aqui tecer um breve comentário. Nós vamos tentar descobrir por que que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Conforme lido na abertura, no capítulo 10, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa afirmação. Mas antes da gente falar sobre o perdão, eu queria pedir permissão a vocês para nós estudarmos um pouquinho sobre a ofensa, sobre a mágoa. Porque nós só precisamos perdoar porque ficamos ofendidos, não é verdade? E por que que nós nos ofendemos? Quem pode me ajudar? Vocês, por exemplo, conseguem imaginar Jesus de Nazaré ofendido com alguém? Não, né? Não dá nem para a gente imaginar. Francisco de Assis revoltado com as pessoas que não comungavam do seu mesmo pensamento? De nenhuma forma. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, ofendidos, chateados com alguém? De maneira nenhuma. Por que que eles não se ofendem e por que que a gente se ofende com tanta facilidade? O que é que eles têm que a gente não tem, que permite que a gente se ofenda com tanta facilidade, que se magoe de modo tão fácil? Quem pode me ajudar? Pode falar, viu, pessoal? Levanta a mão. Os espíritos estão doidos para falar e não podem. Vocês podem e devem participar. Por que que a gente se ofende? Humildade. Gostei muito da resposta. Alguém mais quer ajudar? São assistidos pelos bons espíritos também. Exatamente porque são humildes. O que mais? Nós somos egoístas, né? Pensamos muito só na gente. Muito bem. Alguém mais quer ajudar? Alcina? É Alcina, não é? O que é que eles têm que a gente não tem? A superioridade moral, não é? Capacidade do amor incondicional, que a gente ainda não aprendeu, mas vamos aprender um dia, certamente. Mas eu gostei muito da resposta da nossa irmã Zélia. Ela nos falou da humildade. E os espíritos dizem que o nosso maior problema é o nosso orgulho. No capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dizem que o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os nossos males, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. O nosso orgulho não nos deixa enxergar os nossos defeitos. A gente se acha superior e aí fica julgando o nosso irmão. E vejam que nós não temos autoridade para julgar ninguém. Na parábola que Jesus nos narra, naquela passagem da mulher adúltera, ele nos diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós, mesmo com tantas imperfeições, quantas pedras nós atiramos nas pessoas que conhecemos, não é? Então o orgulho vai ser o problema que nos faz nos sentir magoados. Porque a gente só se magoa porque a gente tem muito orgulho. A gente cria uma capa, uma máscara, para ser aceito pelas pessoas, para todo mundo querer bem a gente, como eu estou mostrando aqui uma máscara para vocês, bem simpático, não é? Sorrindo. Leva para casa o Nazareno um mês para você ver. Você manda de volta lá para o Ceará com passagem, ficou tudo pago, claro, porque a gente não é assim. A gente por dentro ainda tem muitas dificuldades. Então o nosso orgulho é justamente essa máscara que a gente cria. Toda vez que alguém joga alguma pedrinha nessa imagem que a gente criou, que nos protege, que nos faz ser amados e aceitos pelas pessoas, a gente fica muito revoltado. Por isso que a gente diz: olha, está com orgulho ferido. São as vezes que a gente mais fica magoado. Então, toda vez que a gente se magoar, a gente vai perceber que se nós estamos nos magoando é porque ainda tem muito orgulho dentro de nós. A gente quer agradar a todo mundo, quer ser melhor do que o Cristo. Nem ele conseguiu agradar a todos. E a gente quer agradar a todas as pessoas. Não vamos conseguir. Então, nós temos que reconhecer que as pessoas têm o direito de pensar diferente da gente e que nós não vamos agradar ninguém em absoluto. E temos que ter essa maneira, dar um desconto para todas as pessoas. Então vai ser a humildade, vai ser isso, vai ser não ser o dono da verdade e respeitar a opinião de cada um, até quando ela for contrária ao nosso entendimento. Isso é humildade. Então nós só nos magoamos porque somos ainda orgulhosos. Se a gente se magoar, vamos pensar, por que eu fiquei magoado? Que orgulho eu ainda trago dentro de mim que está me deixando tão magoado? Esse o ponto mais importante que a gente queria falar para vocês sobre a questão da ofensa. Então vamos falar agora um pouquinho do perdão. Por que é importante perdoar? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz que o nosso Pai é semelhante a um senhor que, tendo um servo que lhe devia muito dinheiro, a quantia de 10 mil talentos, ele cobrando aquele servo, o servo não tendo como pagar, ele manda aprisioná-lo na prisão para que seja paga aquela dívida. E o servo, ajoelhando-se, lhe pede: Senhor, por favor, me perdoe. Tende paciência e eu pagarei a dívida. E aquele senhor se apieda daquela pessoa e perdoa a dívida. Mas aquele que foi perdoado, mais adiante, quando sai, encontra um subservo dele. E aí, encontrando, cobra uma dívida de apenas 100 denários, uma quantia muito pequena. Era uma dívida pessoal 6 milhões de vezes maior do que a outra dívida. 10 mil talentos, segundo Caibachuta, no ano de 83, seria equivalente a 30 milhões de cruzeiros. Enquanto que 100 denários.